gentlemen. Ladies and gentlemen, this is Pop Live. Pop Live. Ladies and gentlemen, this is Pop Live. This is Pop Live. Senhoras e senhores, este é o Pop ao vivo. Ao vivo. Em nome de Ricardo Gidores, equipamentos de segurança. É com Ricardo Gidores. Cobre a tábua. A marca que veste os irmãos Alice e Juninho. E você encontra nas lojas Vale Surf. Atrás do Castanheira, em Belém do Pará. Lá também você encontra a marca Freeboard. Vestindo liberdade aqui no Pop Live. Live. Aranha, começa a manutenção em alto-falantes. É com o Aranha. E Skull Sissions. Azul por fora, inexplicável por dentro. Claro, telefonia. A maior tecnologia, internet 4G, Maxi do Brasil e do mundo. É quem deixa a nossa família Pop sempre conectada. Risco. Viva Redondo com Risco. Fundado no dia 12 de agosto de 1895, pelo senhor Bernardino Félix Coelho. A vila foi reconhecida oficialmente no mesmo ano através da lei de número 324, assinada pelo então governador do estado, Lauro Sodré. Matapiquara é um nome de origem indígena. Foram os índios da tribo Taquaras os primeiros habitantes antes da chegada dos colonizadores, que logo denominaram essas terras desbravadas como freguesia de Campina Seca. A vila de Matapiquara faz parte da microrregião do Salgado. Está situada na região nordeste do estado do Pará e é a mais antiga vila do município de Marapanim, a terra do Carimbó. O mais importante festejo da vila acontece no mesmo dia, homenagem! O Círio da Virgem Santa Luzia, que atrai centenas de fiéis de todo o estado. Atualmente, a vila de Matapiquara destaca-se no meio cultural, sendo orgulhosamente conhecida como um celeiro de músicos, e possui uma das melhores bandas de músicas de Marapanim, a Banda Perseverança, que é formada por jovens da comunidade. Pode filmar aí, galera, pode filmar! Mônica é o extrativismo do açaí, fruto nativo conhecido mundialmente pelo seu alto teor energético. Parabéns, povo querido e hospitaleiro. Parabéns, Vila de Matapiquara, pelos seus 120 anos de história. Parabéns, Matapiquarense! Parabéns, Vila Matapiquara! Joga a mão pra cima, quem tá feliz com o Pop Live hoje! Em momento de Ricardo Gidores, equipamento de segurança! É com Ricardo Gidores! Pode subir! Loja em Belém do Pará, atrás do Castanheira! Cobra d'água! A marca que veste os irmãos Alice e Juninho da MC Nandinho! Freeboard! Vestindo liberdade no show do Águia! Aranha, começa a manutenção em alto-falantes, é com Aranha. Claro, telefonia. A maior tecnologia internet 4G Maxi do Brasil e do mundo. E nove automotivos. E aí, Juninho? Deputado Thiago Araújo. Prefeito Egilene. Cabeção amigo do povo. Su. dia. Quem tá solteiro, joga as duas mãozinhas pro céu! E bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão, quem é filho de Deus? Bate na palminha, palminha, palminha, palminha, palminha, palminha, palminha, palminha! Quem é Pop Live já sabe qual a missão. Farra e alegria, deixa amanhecer o dia. Elison, Juninho, Davis e Nandinho, agita minha família, o novo águia vai voar. Vamos lá, família! Lá vai ele pra cima! Vamos nessa pra mais uma, maninho! Prepara a batida aí, maestro! Joga a mãozinha, quem tá feliz aí? Quem é filho de Deus, joga a mão pro céu! 120 anos da Vila Matapiquara, olha a batida assim, ó! E meu águia, cumprimente essa família! 5, 4, 3, 2, canta comigo assim, ó! Bora, cabeção! Bora, minha prefeita Edilene! Bora, minha Vila Matapiquara! Chegou! Chegou a hora! E agora, Jô! Me bate na palmeira mão, palminha da mão. Só quem é do Bicola, quem tá fechado com o Paysandu, quem bota fé que o Paysandu vai subir. E a torcida do Papão faz assim, ó. Uma lista branca, outra lista azul. Vai! Tiro, me lembro de... E a torcida do Leão bate na palma da mão. Quem é do Leão? Quem é do Leão? Quem bota fé que o Leão vai ser campeão? Vai! Remo! Como é que é? fala em futebol, Alisson! Bora ver se tá bom! Joga essa mãozinha lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima. Galera, família Patapiquara, o Jazidário está aqui com a gente também. Segura! Tava no fluxo, avisando a novinha no galo. Sabe o que ela quer? Vai. Mãozinha direita pra cima, dá-lhe uma bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Eu falei bicada, bicada, bicada, bicada. Lá. Dá-lhe uma bicada assim, ó. Se proche, meu águia. Desce aí pra Vila Matapiquara, fica bonito. Mãozinha pro céu, que toda a galera botasse a mãozinha pro céu, quem é filho de Deus aí? Só quem se considera, joga, joga, joga, joga pra cima e vambora cantar assim, ó. Quando penso em ligar, eu quero ouvir bem forte, bem alto. Eu me escondo de todas as formas. Família Mão de Gato! Casamento, menina, seu casamento! Diz aí, vai! Passa no lugar! Vou me casar, se eu ainda amo muito você, muito! Quer que você quer? Quer que você quer? Eu queria! Tirar você da minha vida, esquecer que. Vira Matapiquara, 120 anos, parabéns! Em nome de toda a família Pop Live, valeu! Tudo de bom, hein? E segunda-feira, a nossa festa na regada vai ser... Nossos badalados da 4 e 20, garoto! Minha família Street Boy, minha comunidade de Magalhães Barata, como é que é? Entrega o coração a uma pessoa. E os mercenários do Bob! Família Rock Doido! Eu bem que te avisei, eu dei bronzeados ali, ó. Os bronzeados pra cima, subindo tudo. Puxa aí, puxa aí, puxa aí. E quem tá apaixonado faz coraçãozinho, porque dói, não dói? É Júnior do Alves, bora pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima. Quem não tem hora pra chegar em casa, joga a mãozinha pra cima e bate, bate na palminha. Eu vou no rei, vocês vão no hall. Eu vou no rei, vocês vão no hall. Hey! Hey! Hey! Agora, só quem vai chegar meio-dia em casa, muito doidão, muito chapado, bota a mãozinha em cima e... Bem baixinho, DJ L, sube baixinho, DJ L, sube baixinho, bem baixinho, bem baixinho, bem baixinho, bem baixinho, bem baixinho. Quem é que sabe canta? Vai, vai! Acho que dá pra fazer melhor, não dá, Juninho? Mas já tá bom, viu? Se você quiser mais, a galera vai também, a galera vai, Eu quero. Primeiro as mulheres solteiras aí. Cadê as mulheres solteiras? Bota a mãozinha pra cima, só quem é. Só quem tá solteira, as mulheres bonitas aqui de Matapiguara. Bota a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima, só as mulheres primeiro, vai! Elas não tão muito afim, mas os homens em compensação... Bora ver, bora ver, bora ver, bora ver, né, Maninho? Quer ver a resposta? Cadê os homens que gostam de mulheres bonitas? Canta agora! 3, 2, 1, vai! Agora mistura tudo e bora ver o que vai dar, Alisson! De mansinho, bem baixinho, bem baixinho, bem baixinho. Quem que lembra dessa aqui, ó? Quem sabe um dia eu faço uma canção que me conforte por não ter você aqui. Uma melodia que traz você pra... Eu quero ouvir! Como em sonhos que eu tenho com você. Vai, Maninho, vai! Mais uma pra mexer com os brios da família Pop. Só mais uma, DJ Alisson. Vai, garoto, vai! Desculpe, amor, por te trair. Você não cuidou bem de mim. Só quero te dizer que eu já sei que eu não fui perfeito. Mas é o seguinte, eu quero que todo mundo jogue a mãozinha pra cima assim e bate na palma da mão, vai. Tchá, tchá, tchá, tchá. Mas eu te amo. Não vim saber se eu mereço. Palminha, vai. Tchá, mais uma tchá, chance, tchá, meu tchá, amor. Tchá. Já tentei te esquecer. Mas quase louco. Só vocês agora cantando. Que você tem outro alguém. Sei que não mereço. Enlouqueço. Se estou longe de ti. Eu Eu quero mais uma, Marinho, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma, mais uma. Vai, garoto, agora, vai. Alô, Vitor, nossa gerente financeira, dona Tati. O meu medo é eles levarem o cearense pra casa deles, viu? Já votaram, já votaram. Live já sabe qual a missão. Farra e alegria, deixa amanhecer o dia. Elisson, Juninho, David, Sinandinho, agita minha família. No... Dá-lhe uma bicada. Agora geme, geme, vai. Bota pra direita, esquerda, pra direita. Olha a bola! Olha o Danilo endoidando, cabeção! Daqui a pouquinho o cabeção, Alisson, vai dançar uma com ele! Olha que beleza! Ei, ho, ei, ho, ei, ho, vai, ei, ho, eu vou no rei e vocês vão no ho, vai, ei! Bora, DJ Alisson! Ei, parentes, Gelson. Quem já é de maior aí, bota a mãozinha pra cima. Só quem é de maior. Só quem é de maior. Então acho que dá, Juninho. Dá pra gente levar até 6 da manhã, não dá? Então vai, garoto. Se prepara, DJ vai botar o DJ. Vai botar. Deixa comigo. Ei, ou. Oh, ei, ou. Oh, ei, garota. Ei. Tu falar que é maldosa. Quero ver tu aguentar. Na primeira enfiada, tu vai pedir pra eu parar. Mas eu vou continuar. Ha, ha, ha. É só uma entrada, o Pedrinho que vai botar. Tá? É só uma entrada, o Pedrinho que vai botar. Avistei a novinha no grau. Tu sabes o que ela quer. Ela quer muito pau, pau, pau. Ela quer pau, pau, pau. Bora, Robin Gol, amanhecer hoje, meu irmão. Tu não te segura, fala. Ela quer pau. Vai, safado. Vai, DJ. E o nosso maninho André Ellison, da assessoria da prefeitura de Marabani. Aqui no nosso ladinho, aliás, de Maracanã. A prefeitura de Maracanã também ao nosso lado, toda a assessoria de Marabani também. Alô, André! Ele e o seu irmãozão Marcelo, eles gostam de ouvir esse rugido aqui, ó! Estremece tudo, velho. Nosso representante fiel, meu irmão. Deixa, deixa no batidão, batidão, batidão, batidão, batidão. Bate na palma da mão, na palma da mão. Torcida do papão, na palma da mão, na palma da mão. Torcida do papão. Na palma da mão, bate na palma da mão. Bate na palma da mão, só quem torce. Aí pro Leão, bate, bate, bate, bate, bate, bate. E joga tudo pro alto! Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Pra comemorar, eu vou fazer chover, chandão, vexandão, vexandão, vexandão, vexandão, vexandão, vexandão, vexandão, vexandão, vexandão, vexandão, vexandão, vexandão, vexandão. Briga no meio, me trinca, mas não quebra. Lá de Carabé Sul, fala nisso, meu amigo DJ Netinho Dinâmico. Netinho, você nos representa esse ano, viu, maninho? É a sua responsabilidade. Júlio, Isaías, o Ariel, o Renato também. Trinca, mas não quer. E a galera do bote de Matapicuara também. Alô, minha galera do bote. Bora tomar uma, meu irmão. Bebida que eu tô com dinheiro. No escurinho, André, deixa no escurinho, Lourinho, deixa no escurinho, minha produção, no escurinho, no escurinho, no escurinho, quem é que gosta do escurinho, bota a mãozinha pra... Eu quero no escurinho, bicho, no escuro, eu quero no escuro, tudo no escuro, tudo no escuro, apaga tudo que eu quero no escuro, meu irmão, quem gosta do escurinho, joga a mãozinha pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, da conta fora! E os mal garotos mal falados ali de Carabé Azul! Vamos estar no aniversário lá de Carabé Azul fechado aí! E aqui me mão de gato, minha família reunida também! 1, 2, 3, vai, cabeção! Bora, Pani! Pestão da regada! E atenção, as mulheres, hein? Segunda-feira em Marapani, mulheres não pagam até 7 da noite! Atenção, o que vai dar de mulher, meu? Acho que é melhor não andar de ficar em casa, viu? Deixa que eu mando as imagens. Deixa comigo. Nunca não pareceu, né? Alô, DJ Emerson! E quem tá solteiro aí, joga o bracinho pra cima. Só quem tá solteiro. Quem não tem hora pra chegar em casa hoje, bota o bracinho pra cima. E quem já levou um gelo na balada, canta essa. Sabe aquele gelo que você me deu? Eu tô tomando ele na balada com o Skihead do yeah! Eu tô tomando o teu gelo com o Skihead do garoto, o negócio tá tão bom que o cabeção tá dançando, meu irmão. Eu riso na ponta da orelha, esse é o cabeção que eu conheço. Cabeção, amigo do povo, esse é o cabeção. Eu não tenho certeza se deixa ele te amar. Só que você me dar amor e você me dar gelo. A gente, nosso amigo Pedrinho, também tá presente aí no Miguel, o Erlon, o Rominho, dos mal falados, toda a galera aqui na retaguarda do Agrifogo, super abraço pra vocês aí, valeu aí rapaziada, família, os badalados também aqui presente, Nazaré, do Fugindo, o DJ Bereco Produções, alô Bereco Produções, um abraço pra você garoto. Nosso futuro vereador aí, Joana Piaçu, Chororó, que Rito, o Júnior do Detran também tá aqui com a gente, bora! O Ariel! Verdade, meu amigo Cabeção, galera de Matapiguara, feliz da vida! Uma festa inédita pela primeira vez, o Pop aqui em Matapiguara, minha irmã! Eita, nós! É bonzinho! E desce uma, desce duas, desce três, vem gelada! Vai! Pra mim, o Belo, ele estacionou aqui do meu lado. Vai ser pressão a noite toda, garoto. Toda a galera ainda fica frio, refrigerações e elétrica. Aqui com a gente toda a galera aí curtindo de montão. Calcio, o Wellington. Sem lei, lá do Castanheira, que presente, também com a gente. É Pop Live, garoto! Barrozinho, barrozinho, barrozinho, barrozinho. Eles vieram diretamente de Goiás pra curtir o Pop. E nos 120 anos de Matapiquara. Família Mega Brothers também aqui com a gente, Dijan, Dinan, Diego, o Mugido também, toda a galera. E quando eu chego em casa, a patroa fica enchendo, viu, me interroga, cê é Badu. Porque eu chego em... Aí pra ver daqui tá complicado. Adrenalina total. Esse é o maior sucesso do planeta. Super Pop. Super Pop. O Arrasta Povo. Venha e comprove você também. A Super Fuga de Garapé Açú, também o Igor Thales, o Nildo Júnior aqui com a gente, Nandinho. Alô, meu amigo Tono Palpíria. Alô, meu amigo Carioca. Luiz, também daqui presente. Um dos patrocinadores fortes desse evento. Ia tá me traindo. Aqui presente, tá no meio do povo, tá curtindo, tá de boa. Alô, doutor Raimundo Luiz, um abraço pra você. Então chame a polícia pra fazer uma perícia. Isso que é bonito, ver o cara no meio do povo, meu irmão. Ela só dá o ela só dá o ela só dá o problema pra mim. Ela só dá o ela só dá o ela só dá o problema pra mim. Quero a emoção na flor da pele. O maior sucesso em Tecno Melody, Marlon Branco. Forrozão fora de época, no quilômetro 7 com o Siqueirão, do meu amigo Siqueira, a galera toda da convidada, viu? Vamos lá, galera! Que negócio é esse, meu filho? Green light. Green light. É, Goluro! Deixa em cima da mesa, Wanderson! Amigo Tom Mix aqui com a gente. Que voltou com força total, meu irmão. O melhor som da cidade, a família curtindo à vontade, todo mundo dançando com águia, numa boa. Baby, minha paixão é o super, o pop também é de você. Ele me faz virar, aham, aham. Eles vão agitar e fazer o bicho. Detona DJ Eric, que o Juninho vai. Daqui a um pouquinho! DJ Ellison. Alô, Juninho! Tu vai dançar, agora todo mundo vai pirar. A noite inteira com o águia do pop eu sou. Sou da família, o pop eu sou. Tô no pop e amor. Olha o nosso Street Boys aqui, Marinho! Sou da família, o pop... DJ, tá deu mix? Sim. Galera do Interson de Louro Sada, minha dando um pedaço! Divino e com certeza veio comemorar no som que ele dá valor. Qual era, gente? Qual era? Então é tudo por conta dele hoje, né, Maninho? Pode crer, com certeza. E a gente vai tomar todas e mais algumas hoje, hein, Andrei? Tô contigo, garoto! Então bora, maninho, não alivia, não! Honey came in and she got me red-handed, creeping with a girl next door. Picture this, we were both butt naked, banging on the bathroom floor. How could I forget that I had given her an extra key? Agradecer aqui com muito carinho toda a galera que veio de Garapé-Açu, a nossa galera que veio de Maracanã, todos os amigos das localidades vizinhas. Muito obrigado pelo carinho de todos, obrigado pela vida de vocês. Só vim curtir o Águia de Fogo Super Pop Live. Os gatinhos também estão aqui presentes. Essa galera é gente boa, viu, maninho? Os gatinhos do morro aqui presentes. O Morro do Macaco é doido, meu irmão. O nosso amigo Jorginho, o Daniel, o Eric também, o Diego, toda essa galera, né, cabeção? Espetacular. A nega tarada. Lá vem a nega. Lá vem a nega. Toda a família, os 500, Tadinha, vem aqui com a gente. O Cleverson, o Alminho, o meu xará, Davidson, o Alan. Nega tarada. Os 500 vem aqui com a gente fazendo o S, pode crer, garoto. Nega tarada. A piranha do banheiro. Peraí que eu não escutei. Eu quero ouvir só a torcida do Paysandu agora cantando bem forte, vai! Agora a torcida do Leão responde bem alto! Jornalão! mais bronzeados também! É o Águia de Fogo.